Salve, salve, jogadores! Sejam bem-vindos ao Cozinha Offline, o canal de Magic voltado ao jogador casual. Eu sou o Vinícius Sorim e você está assistindo barra ouvindo mais um episódio aí do nosso podcast semanal aí, o Kitchen Finks. Hoje nós vamos fazer um episódio especial aí, né? Não é um episódio regular do Kitchen Finks, porque hoje a gente vai fazer um review sobre a lore de Dominaria que saiu aí essa semana, certo? Saíram, na verdade, semana passada, né? Já começou, né, a história aí de Dominaria, já está se desenrolando. E eu trouxe aqui hoje nosso convidado especial aí, comentarista sobre lore, o Leandro Dante da Liga Magic. Fala aí, Leandro, tudo bom? Salve, Planaltos, tudo bem? Então, Leandro, essa semana começou... Cara, que semana foi essa, hein, cara? Que semana! Impactante, muito impactante ali. Na semana passada a gente teve trailer de Dominaria, teve alguns spoilers visuais que deram... deu pra gente ter algum vislumbre do que vai vir por aí, né? Teve, por exemplo, aí uma carta óptica. Teve uma carta que traz a imagem do Jace cabeludo, de barba. Jace não, perdão, o Teferi, né? Cabeludo, de barba lá. Teve um anúncio da promoção de Buy a Box lá, que você vai poder agora comprar box de Dominaria e receber uma semana antes do lançamento. Teve o anúncio do formato novo de Commander, não sei se você curte o Brown. Cheguei, né? A dar uma lida por alto, não é minha área, mas eu dei uma lida ali por alto. E, cara, pra gente que gosta de lore, né, pro pessoal que curte lore aí, teve o início aí, né, dos contos semanais de lore de Dominaria. E, cara, começou com o pé na porta, porque já nessa primeira semana, né, a Martha Wills, que é a autora aí dos contos, ela publicou dois artigos, né, dois contos aí, um na quarta-feira e outro na quinta. Então, essa semana foi muito sinistra aí, muito agitada pra gente que curte lore. Que você acha aí? Que você achou aí? Sem dar spoiler da história, mas um resumão assim, que você achou aí Ali, sem dar spoiler, é um pouco complicado, né? Porque a gente vai falar... Mas assim, a Martha ali, ela tá surpreendendo bastante, cara. Porque ela tá conseguindo trazer muito do conteúdo mesmo do Lorde de Magic, e ela consegue filtrar uns poucos ali para que o leitor, ele vai se identificando. Ele já começa a perceber coisas ali que já tem. Coisas que a gente não via nos outros artigos, que nem num dado relance lá, né, a Liliana olha com as pedras e ela reconhece que aquelas pedras são da civilização Tran. Então é uma coisa que a gente não via antes nos artigos. Então, assim, uma coisa bem sutil que ela está fazendo de introduzir, né, a cultura dominariana dentro dos artigos, para o pessoal, para o leitor ali já começar a ver e perceber um pouco disso aí também. Legal, né? O que acontece? Várias referências, né? Vários easter eggs, vamos dizer assim. Isso, sobre a história pregressa. Sobre a história pregressa de Dominaria, né? Então é bem bacana isso mesmo. E, cara, o primeiro artigo que saiu, né? Que foi o episódio 1 aí, que fala. Que fala um pouco sobre a Martha, né? Apresenta ela pro pessoal aí que não conhece, fala que ela é escritora premiada e tudo mais, escritora de fantasia mesmo, profissional. Então a gente tá tendo aí... Sim, concorrendo a vários prêmios, né? Exatamente, cara. E, enfim, apresenta a escritora, né, pra gente ter uma conexão maior com ela aí. E, cara, logo de cara a gente é apresentado com um mapa de Dominaria, cara. Pô, cara, eu levou 25 anos pra fazer esse mapa, mas tudo bem. Pois é, assim, tem vários mapas de Dominaria já lançados aí, né? Se não me engano... Sim, sim, mas não eram oficiais, a maioria, né? Os oficiais, eles eram incompletos. Tinha um lá que era da época de Apocalipse, né? Que mostrava os principais áreas de ataque dos Phyrexianos e tal. Mas, assim, o mapa mais completo... Tinha pedaços isolados, né? Lotaria, assim por diante. Mas não tinha um mapa completo ali, localizando cada continente perto de cada continente, né? Você tinha partes isoladas, continentes isolados, mas não tinha como saber se estava perto, longe, onde que era tal lugar. Acontece ali tudo. Exatamente. Agora a gente tem um mapa aí, o mapa mundi, né, de Dominaria. E, cara, eu acho muito importante isso. A arte do mapa tá muito legal, né? Tá bem RPGístico mesmo, né? Parece até livro de fantasia mesmo. E, tipo assim, é importante porque a gente tá falando de um plano muito vasto, né? Um plano onde teve várias coleções ambientadas. Exato. E assim, até pra gente conseguir se situar, né, o leitor, tanto a gente que a gente que conhece já, né, já sabe um pouquinho da geografia, mas assim, ali ainda tem muita informação que a gente é nova pra gente, né? Então, conforme a gente vai lendo, a lore vai ser, novos lugares vão sendo citados e tal, a gente ter um mapa ali pra gente conseguir se situar, eu acho que é uma coisa importante. Essa foi uma bola dentro aí muito legal que a Wizard teve aí. Pra Wizard aí. Pois é. Então, cara, vamos começar a falar da lore aí, né? Vamos começar a falar da história aí. O primeiro capítulo, né? A gente vai falar aqui sobre os dois capítulos da semana passada, certo? Se não me engano, né? Eu posso estar errado, mas se não me engano, esse lance de lançar dois capítulos numa semana só foi só agora. Foi só nessa primeira semana. E, né? Vai ser somente essa vez. Exatamente. Então, a gente vai falar aqui, né? O segundo episódio, ele foi... Vamos dizer assim, não é que foi irrelevante, mas foi mais uma side quest, né? A resolução de uma side quest aí pra... É uma cola pro um impulsionamento aí pra história e tal. Então a gente vai falar sobre os dois episódios aqui, né? O primeiro episódio, né? Ele já começa com a apresentação da Cabala, certo? A Cabala aí, a gente tá lá no interior da fortaleza, certo? E aí a gente já tem algumas informações aí, por exemplo, que a Cabala, a nova sede da Cabala é em Urborg, certo? Exato. Então, começa com a Cabala lá na sua fortaleza, né? Que a gente já vai falar mais sobre isso. E temos ali um líder, né? A gente já consegue identificar um líder, um clérigo, né? Entre os asseclas da Cabala ali. E ele tá recebendo a visita, né? De um outro agente, vamos digamos assim, na Cabala, que é a tal da Agulha, o nome dele. O nome desse líder é Sadage. A gente deve ver ele novamente aí, né, nos próximos capítulos, porque ele parece ser um personagem importante. Talvez até a carta dele talvez saia. Pois é. Ele é um personagem que parece que vai ter uma função importante na história, né? Ele tem uma posição de liderança na Cabala. E a Cabala, como a gente já sabe, ela tá aí sobre a liderança do Benzelok, que é o quarto demônio aí do pacto da Liliana. Ele tem uma ligação com a Liliana aí. Então a gente é apresentado essa nova Cabala, né? Conceitualmente falando, ela parece bem parecida com a Cabala original que a gente viu lá no bloco de Odisseia e Investida. Só que assim, a Cabala de Odisseia, né? Aquela cabala lá original que a gente conheceu, era meio que uma pseudo-religião. Ela adorava, né? E a gente começa a entrar aí nos detalhes aí, né? Ela adorava uma entidade, né? Um deus antigo chamado Kuber, né? Ele é até mencionado. Ele é mencionado na lore aqui. E o Kuber, Leandro, se você você deve saber mais disso, eu só li resumos, eu não li a lore de Investida. O Kuber, se não me engano, ele era um dos Numenas, não é isso? Uhum. Foram 5 Numenas que existiram ali. Um pra cada cor da magia, né? Os Numenas eram magos poderosos que eles venceram os dragões primevas há milhares e milhares de anos atrás. E eles tramaram um plano aí para reencarnar. Então toda a saga de Investida, né, no caso, gira em torno da reencarnação desses Kumenas aí. Que no final das contas culmina na vinda da Carona, né? Mas enfim, não é conveniente para a gente falar sobre isso agora aí. Mas o que a gente pode constatar aqui é que esse Kuber, ele era o líder, né, a entidade principal, o objeto de adoração da Cabala, originalmente aí. E a figura desse Kuber foi substituída agora, pelo que parece, pelo Belzelok. Então, o Belzelok... O último demônio aí tomou conta da Cabala e se tornou-se o líder. Mas também, não sei se você percebeu, Vinícius, mas também citaram sobre o Herdeiro da Escuridão, logo no... Isso que eu queria saber com você, cara. A impressão que eu tive lendo era que o Herdeiro da Escuridão era o Belzelok, ou o Kuber, sei lá. Kuber. Mas assim, tem uma carta. Na verdade, ele era o Herdeiro da Escuridão é apenas um avatar. Né? Ele é um avatar ali representando a parte física dessa entidade que tinha ali. Entendeu? É meio estranho porque fala que o Kuber não existe mais, só que o Herdeiro da Escuridão ele está ali, como um avatar dele. Então, ele deixa meio que entender que pode acontecer alguma coisa futuramente, né, dessa entidade, apesar que. Como um dos Numenas, eles não morrem de fato, né? Eles podem eles morrem, mas podem voltar a reencarnar diversas vezes. Isso, então, isso. Como ele não, teoricamente, ele está morto, mas pode voltar, então acho que por isso que deve existir ainda seu avatar, que o tempo da escuridão já está por ali. Tanto é que a espada foi levada, que era para ele, né? É, aí a gente já pode entrar nesse detalhe da espada aí, que... É que a Black Blade, é o que acontece? Essa agulha, essa serva aí, essa agente da Cabala aí, ela estava voltando de uma missão, certo? Ela estava infiltrada em outro lugar de Dominaria muito distante dali. A história ela começa em Urborg, ali na Fortaleza da Cabala. E essa agulha ela estava infiltrada em Novo Argivo, né? Mais tarde a gente vai falar sobre isso também. E ela traz um objeto, um artefato, né? Que é um presente aí para o Senhor da Escuridão. A gente falou do Herdeiro da Escuridão aí, mas eu acho que esse lance do Herdeiro da Escuridão é mais como se fosse um título, né? Eu acho que eles guardaram a Cabala. Pode ser também. Guarda isso como se fosse um título. Talvez, né? Possa ter dado aí, talvez, ao Benelope, ele seja agora, né? Um Herdeiro da Escuridão. Isso, exatamente. Pode crer. Então, essa agulha, ela traz essa espada, né, esse item aí, para o Sadaj, que é o líder religioso ali da Cabala. E, enfim, ela fala, e cara, essa é uma parte muito interessante, porque a espada é nada mais nada menos que a Black Blade reforjada, certo? Então, eles mencionam, pra quem não assistiu o episódio passado, a gente fala sobre a Black Blade, certo? A gente conta aí um pouco do background desse artefato, né? A quem ele pertenceu, quem criou o Black Blade, certo? A lâmina sombria, né? Lâmina negra e tal. Enfim, vou tá deixando o link aqui na descrição, vai estar um card aqui em cima também para você conferir se você quiser saber mais sobre o background aí desse artefato. Mas basicamente Black Blade é uma espada poderosíssima, né? Que ela tem poder aí de sugar almas e tal. E ela pertenceu a um personagem chamado Dacon Black Blade, certo? E a gente fala sobre isso no episódio passado. E o que eles falam aqui, né? Começa-se um diálogo, né? Depois que a agulha ela entrega a Black Blade, né, para o Sadaj como presente. O Sadaj ele pergunta, né? Ah, mas o que é isso e tal? Aí ela fala, ah, essa é a lâmina que foi usada para matar um dragão ancião, né? E um outro servo da Cabala que estava ali observando, ele vai e fala assim: dizem que quem forjou essa lâmina foi o Planeswalker Dacon, né? E o Sadaj ele interrompe: não, vamos parar por aí. Não foi o Planeswalker, não foi Dacon, foi o Beelzebub. Então quer dizer, ele altera, né? Você já vê que como é que a Cabala age, né? Fazendo meio que a lavagem cerebral, assim. Então ele, tipo assim, ele recebe a lâmina e eles querem alterar, eles vão jogar o Beelzebub em tudo aí, o que aconteceu? Qualquer coisa importante, não foi ninguém. Diga que foi o Benzerok, ele que fez, ele que matou, ele que fez, aconteceu. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse lance do Dacon ser referido como Planeswalker, né, no conto aí pelo Acecla da Cabala, porque pelo que você contou, né, no episódio anterior aí do nosso podcast, né, falando sobre o Dacon Black Blade, ele não era um Planalta, ele era um cara que era muito poderoso, ele tinha adquirido muito poder por conta da espada, né? Então, o que você acha aí? Quem sabe, eu tenho uma teoria de que, assim, o Dacon, ele poderia até não ser um Planalta, né? Eu acredito que ele não tenha sido, mas como ele era muito poderoso, as pessoas associaram a história dele, né, a lenda dele, como se ele fosse um Planalta. O que você acha disso aí? Você acha que ele era um Planalta mesmo? Você acha que isso é uma revelação? Ou é só o resultado de uma história que foi alterada aí, né? Que foi contada, repassada de uma forma diferente? Então, essa parte do Dacon Black Blade é um pouco misteriosa, né? Porque após a história dele, até mesmo lá na HQ, quando ele recupera, ele enfrenta a Jihada, ele parte com um rapaz, né, que tá no finalzinho da HQ, ele parte com um garoto e ele vai para Corondor, né? E depois até que a gente comentou sobre a Guerra dos Planaltas, que teve essa saga. Uhum. Ele participa dessa Guerra dos Planaltas, então assim, dá-se a entender realmente que ele chegou a um nível de poder que seria realmente de um Planalta, ou realmente ele despertou essa centelha ali para virar um Planalta. Não deixa muito claro, explícito ali se realmente ele acendeu, virou um Planalta, mas ele participou da Guerra dos Planaltas. Então, assim, fica fica essa questão. Até porque o lore dele, como é um lore pré-revisão, ou seja, não é uma coisa muito canônica. As HQs da época dele, né, até do Shadow Mage, por exemplo, tem um vilão chamado Ravidel, que é o vilão principal ali da saga. Ele não era Planalto. Ele queria se tornar Planalto, só que o poder dele era de nível de Planalto. Os Planaltos tinham medo dele. Então, dá com Black Blade, ele pode ter chegado nesse nível de poder, nesse nível de influência, né, e foi tido como Planalto. Então, esses seriam meio que rumores e boatos de contos e lores de Dominaria que a gente ainda não tem com uma certeza ali sobre ele. Uma coisa que, apenas uma curiosidade que percebi, Vinícius, é, que você comentou ali da Fortaleza da Cabala, em Urborg, e eu não sei se, né, já está subentendido isso, todo mundo, ou as pessoas perceberam mesmo, mas a Fortaleza da Cabala, ali em Urborg, é a fortaleza, não é uma qualquer fortaleza, é a fortaleza de Volhard, né, que foi destruída. Né, eu percebi isso quando eu vi pelo nome maiúsculo, cara. Porque a fortaleza, ela sempre foi colocada ali, o nome dela, ali, sempre com letra maiúscula, e quando eu vi ali a fortaleza, então foi, é a fortaleza mesmo, provavelmente depois dos eventos de Time Spiral, eles devem ter reconstruído, porque tinha sobras ali, né? Até na carta do terreno de Urborg mostra ali o que sobrou da fortaleza de... Que era ali já não era mais de Volhard, era a fortaleza do Krovax, Evinkar. Mas a fortaleza da Cabala se tornou a fortaleza antiga, né, de Volhard. Verdade. É interessante, cara. Uhum. Eu tive essa impressão também, não tem como escapar, né? Porque... Como você falou, né, a fortaleza referida, a fortaleza de Hatt, né, vamos chamar assim, ela era sempre referida apenas como fortaleza, né, e o fato de estar em Urborg, cara, é muito conveniente, né, que Beelzebub tenha se apropriado daquela construção, né, e, enfim. Continuando aqui a história, né, a agulha, ela entrega essa Black Blade aí, que foi a espada que... É, muito poderosa, que foi usada para matar um dragão ancião, né? A gente fala sobre esse dragão ancião, né, no episódio passado. Para quem não sabe aí, o dragão ancião que foi morto com a Black Blade foi o Chromio, né? Chromio Rua, não é isso? Ou o Piro, não sei, pode ter sido, não sei, pode ter sido o Piro também, né? Mas enfim, continuando a história aí, ele entrega essa espada para Black Blade, a Black Blade para o Sadaj, o líder da Cabala. Ele aceita o presente, né? E aí a gente já vê um pouco do modus operandi da Cabala, né? Que é uma coisa bem, bem macabra, assim. A gente vê que, por conta, né, desse presente que essa agente infiltrada ela entrega aí pro Sadaj, ele dá como recompensa o presente da escuridão, né? A recompensa final, que é o que eles mencionam lá. E a recompensa final é o quê? É a morte. Tipo, ele mata a mulher, né? Ele usa uma magia lá que, assim, deixa entender de que mata a pessoa, né? Sim, bem, específica, mas a pessoa morre. Mas, assim, a gente ainda não sabe o que é isso, né? Por que isso é um presente... É, será que isso aí é tipo assim, é só a morte mesmo? Ou eles acreditam numa vida após a morte, sei lá, gloriosa, enfim, num além, sei lá. Ou será que, tipo assim, eles matam a pessoa, né? Eles dão essa recompensa final pra pessoa matando ela, e sei lá, ela se torna um servo morto-vivo, um lich, sei lá. O que você acha aí que pode ser isso? Não fica claro, então, na lógica. Como você mesmo disse, né? Sobre isso aí. Isso. Essa cabala é um pouco diferente, né, da antiga cabala, então. Ainda não está muito claro o porquê dessa recompensa ser morte. A gente veio, trouxe a espada, cumpriu a missão e a recompensa, você vai morrer, vai perecer agora. Então, talvez, né, devido a como mudou o culto da cabala ali, né, em Otaria, isso pode ter uma influência, né, até mesmo em relação ao Beelzebub, ou se depois vou morrer, mas depois eu vou se tornar. Eu vou subir nos ranks da Cabala porque eu vou me tornar um líder, um lich, um cavaleiro, alguma coisa do tipo, né? Mas não tem como. Uhum. Por enquanto, a gente vamos fazer uma sondagem para saber, né, como é essa nova Cabala, como é essa instituição, essa ordem de clérigos agora. Porque ela é um pouco diferente, percebe que ela tem um pouco de diferença em relação à antiga. Ali que dominou o Otaria. Até em relação à proporção do poder dela, né? Porque, tipo. Fica bem claro. Exato, na hora que caiu a Cabala está dominando. A Bride estaria orgulhosa hoje. Pois é, pois é. Cara, é realmente uma ameaça bem sinistra, né? E eu acho bem conveniente que eles unam um elemento novo da história, né? Que é o Ben Zelock, que tá ligado a Liliana, um Neo Walker, né? Com essa parada da Cabala aí, né? Eles uniram, estão usando realmente os elementos da história antiga aí, trazendo para essa nova geração de jogadores aí. Acho isso muito interessante. E, bom, acho que sobre o núcleo da Cabala, isso é tudo que a gente pode falar. Então a gente parte aí logo depois da Cabala, né? A gente vai para outro pedaço aí, o outro núcleo, né? Que é o núcleo da Joyra, certo? A Joyra aí, que é personagem aí ilustre da saga, principalmente da saga de Time Spiral, participou também aí da saga de Uza. A Joyra, ela se vê numa nave submersa, né? Pelo que dá a entender, parece que vai criar um peixe mecânico, submarino. Acho que seria mais ou menos isso, um submarino. E conforme a gente vai lendo, né? Conforme a gente vai lendo aí o conto, a gente vai descobrindo, né, aos poucos, que ela está numa espécie de missão de recuperação de alguma coisa. Ela está procurando alguma coisa no fundo do mar. E ela está contando com a ajuda de tritões vodalianos, né? Que são tritões nativos de uma região ali de Dominara. Antigo Império. Isso, exatamente. Um grande império lá de tritões e tal. Ela está tendo ajuda, né, desses tritões, né, que aparentemente são mercenários. Ela contratou para poder fazer a missão de extração de alguma coisa, né? E... Sim, essa extração aí foi uma pegadinha ali, porque lá, quando ela vai ali pelo mar, então dá a se entender que parecia que eles estavam procurando a academia, ou as ruínas da academia. Exatamente. E nisso... Eu tive a mesma impressão. Existe uma divergência entre Lore e Carta de Magic ali. Pra quem não sabe, as ruínas da academia, ela foi obliterada quando a invasão Frixiana, Barrim, ele vai pra ilha, ele convoca o feitiço do Obliterar e ele derrete tudo, ele destrói todos os Frixianos que estavam na ilha, os cruzadores, os navios. Então houve uma cratera ali, só ficou uma cratera. A única coisa que sobreviveu foi o túmulo da filha e da esposa dele. Mas em Time Spiral, quando você vê aquela carta, ruínas da academia, dá a entender que a academia afundou. Uhum. Foi destruída e só as ruínas, né? Então, quem associou ali a história da Joyra, ela procurando alguma coisa com a carta, imaginou, pô, ela tá indo atrás das ruínas da academia. Então ficou aquela dúvida no ar, caramba, será que ela tá indo atrás da academia? Vai tentar reerguer a ilha de Tolaria, alguma coisa do tipo. Mas ali foi uma surpresa ainda um pouco maior, né? Quando a gente descobre realmente que ela estava atrás, né? O maior legado de Uza estava ali, no fundo do mar. A gente descobre que, logo no finalzinho, né, a última frase dela é: ok, encontramos a Bons Ventos, né? Então, ela estava procurando a Bons Ventos, né? Pelo visto, era um trabalho de muito tempo, né? Pelo menos ela estava procurando há muito tempo a Bons Ventos. E, cara, aí a gente tem muita coisa para falar. Por quê? Né? Uma curiosidade. A Joyra, né? Muita gente não sabe disso, mas a Joyra, ela foi uma das primeiras, ou a primeira, você me corrija se eu estiver errado, capitã do Bons Ventos, né? Ela já capitaneou o Bons Ventos. Então, realmente, ela foi a primeira capitã, né, da nau voadora. Essa história é narrada no livro do Time Streams, ali, seria mais ou menos o bloco de legado de Uza. Uhum. Então, esses eventos ali foram para, durante a invasão, quando eles foram resgatar os membros e o povo de Serra no plano. Então, ela foi realmente a primeira capitã ali do navio, e depois ela deixa, né, a vida de marinheira, digamos assim, e para que os próximos, né, digamos assim, filhos de Uza, né, uhum, porque Gerard, ele foi meio que um filho de Uza, não, né, por questão genética, mas Gerard, ele é um, não é esse termo, mas o Gerard, Cesai, Barrim, Ana, eles são Uza, ele criou essa alguns dominarianos um pouco alterados, magia e coisas do tipo, eles resistir ali à invasão Frixiana. Uhum. Eles são uma espécie de resultado do projeto Bloodline, as pesquisas, né? E ciência dele ali do Uza. Então a Jora, ela foi a primeira Capitã dos Bons Ventos, né? Então ela foi inclusive que comandou aí a incursão que salvou os habitantes do Plano de Serra, né? Trouxe eles pra Benária, trouxe eles pra Dominária. Então ela já tem essa conexão com Bons Ventos aí. E outra coisa interessante que eu queria até que você esclarecesse pro pessoal aí, é que muita gente, né, acha que a Bons Ventos estava, depois do Apocalipse, ela tinha sido destruída. Inclusive eu também pensava assim, que ela tinha sido destruída logo assim que o Yawgmoth, né, logo assim que eles fizeram aquela manobra para destruir o Yawgmoth, né, que fundiu o Gerhard e tudo no carne lá, eu achava que a Bons Ventos tinha sumido. Mas, na verdade, não, né? O que aconteceu foi que ela ainda estava... Ainda estava aí. Como é que se deu aí? Qual era o paradeiro da Bons Ventos no final de Apocalipse, Leandro? Você que conhece a história. Então, o final de Apocalipse é um pouco incerto, né? Porque quando acaba o Apocalipse, o que acontece? Eu não terminei de ler o livro. Né? Eu li ele bem por alto, mas eu lembro que o final do livro, Cisai pega na voadora, leva a Orin para a Mercadia, deixa a Mercadia, né, deixa lá o plano de Mercadia, deixa a Orin para voltar a viver com o amado dela, que era o Shumano, uhum. E ela volta para a Dominária. Então dá-se a entender que o navio pereceu pelo tempo mesmo, né? Tanto que de Apocalipse até agora, retorno à Dominária, eu não sei mais ou menos a cronologia correta, né? Mas foi mais ou menos uns 200 anos, provavelmente, talvez para mais. Eu sei que de Apocalipse até Odisseia foram 100 anos. Existe um videozinho muito antigo, muito arcaico lá no YouTube, que é como se fosse um trailer de Odisseia, e mostra lá logo no início dizendo após 100 anos a invasão frixiana. Então você já tem ideia de 100 anos ali. De Odisseia até Time Spiral, não sei dizer quanto tempo se passou. Mas nós sabemos até pelos últimos lores de Amonkhet que os eventos de Time Spiral até ali foram 65 anos. Até a batalha ali com o Nicobolas e a Moquete. Então, eu chutaria aí um bom 200 anos no final. Então, provavelmente, né, o navio apareceu pelo tempo mesmo e ficou. Deve ter afundado, caído, ficou esquecido. Mas então, é um pouco incógnita porque o navio, ele não. A madeira do navio não deveria envelhecer aquela madeira, né? Por fato das propriedades dela, né? Terem vindo do coração de Evmaia. Então, não dá para saber direito o que aconteceu aí, né, se foi tempo, se houve alguma coisa mágica, alguma coisa que influenciou, talvez enfraquecimento da magia de Mutani, né, teorias, a gente tem várias, né, mas vamos só realmente quando acompanhar os artigos, vamos saber realmente o que houve ali com a Bons Ventos. A gente não sabe ao certo qual é o estado dela, né? A gente sabe que ela só está submersa. Se não me engano, a joia. A gente sabe que ela está no fundo do mar, talvez ela esteja intacta. Ela pode ali. Ser que ela esteja intacta. Se não me engano, na lore tem um pedacinho que a joia ela comenta um negócio tipo. Não sei se é a joia ou se é o assistente dela que está com ela na hora, né? Que comenta: ah, nossa, ela. Achei que tivesse sobrado mais um negócio assim, ou achei que tivesse sobrado mais. É verdade, né? Bem ela lembrado. Ela deve estar bem. Só os destroços ali do navio, realmente. Pois é. Mas assim, pelo que você falou, a gente falou sobre a história do Multani, né? No episódio passado aí, do História por Trás dos Cards. E a gente sabe que o metal. Assim, a Bons Ventos, ela não foi feita de materiais normais, né? O casco dela é feito de madeira de árvore de Magnigote, então é uma madeira bem especial, né? E a ferragem metal dela que ela foi usada foi metal tram. É metal tram. Então, assim, é um material que é bastante resistente, né? Inclusive para aguentar a abrasão entre a viagem dos planos e tal. Enfim, é um navio especial. E o que resta saber agora, né, é o que aconteceu com Bons Ventos para que eles fossem parar no fundo do mar, né? Então essa aí é a expectativa. Eu acredito que a morte vai sair nos artigos futuros, né? Vamos ver aí a. Tomara. A gente já tem aí, né, a gente já sabe que vai ter uma lenda aí que é uma espécie de herdeira da cinza, né, uma descendente dela, alguma coisa assim. E pelo flavor text da carta, a gente já sabe que ela meio que herdou o tesouro da Cisa, né? Porque a Cisa, pra quem não sabe, ela era um personagem... Ela era proveniente de uma família nobre de Jamorá, né? E ela era muito rica, ela tinha muitas posses e tal. Então, e como ela, teoricamente, teria ficado sobre... com o... sobre o comando lá, né? Tinha ficado com a propriedade da Bons Ventos, né? Depois do Apocalipse. É, pode ser que ela tenha ficado também com algumas outras peças do legado, e essas peças do legado tenham sido passadas de geração em geração aí na família da Cisa, né? Pode ser. O herdeiro oficial do legado sempre foi o Gerhard. Uhum, ele sempre foi isso. O herdeiro oficial. Tanto que na saga lá dos Bons Ventos ele vai, ele fica revoltado, vai pra Benalha. Uhum. E aí a Cisa Aera começa a tomar conta ali dos artefatos de tudo e recupera as partes do legado, que era uma função do Gerhard, que sempre foi. É aquele herói revoltado da vida. Eu queria fazer a parte dele. Eu queria. É, pois como é. Ele não tem descendentes, né? Ele nunca teve descendentes, podemos supor que essa nova lendária aí possa ser uma descendente direta, né? Árvore genealógica da Cisai possa chegar nela e ela está continuando aí a tarefa da sua antecessora. É, vamos ver aí, o papai disse todas essas lendas aí, a gente não tem informação sobre ela, só dá pra conjecturar, né? Mas outra coisa que a gente pode especular também, né? É sobre o interesse da Joria na Bons Ventos, né? Qual seria? Ali, além do interesse emocional, porque o artefato, sim, ele não tem nem o que dizer, né? Ele faz parte da história de Dominaria, né? Ele foi uma das maiores armas durante a invasão frixiana para impedir a invasão frixiana foi havia necessidade de Bons Ventos. Sem ela não teria como Gerhard conseguir tudo que ele conseguiu, né? Bons Ventos foi papel decisivo nas batalhas de Benalha, uhum. Lá no Or, ali em Urbog. Então, não só pela questão estratégica, né, digamos assim, por ser um artefato poderosíssimo. A questão que nem você mesmo disse, né, que como a Joira foi a primeira capitã, vamos puxar para a parte nostálgica, né, nostalgia, uhum. Ficou, será que sobrou alguma coisa daquele navio? Será que dá para resgatar alguma coisa agora que o cara veio para dominar? Então, provavelmente isso pode ter sido uma ideia dele, porque o cara ele tinha uma conexão muito forte com o navio. Uhum. Ele, para ter ideia, quando ele ajudava, né, digamos assim, não a pilotar, porque pilotava era a Cisai, mas ele se conectava no navio por meio de filamentos, né, de metal que saíam da mão dele, e ele se conectava no navio. Então ele começou a ser parte da consciência do navio. Uhum. Então, enquanto o Mutani tomava conta da parte da madeira, ele tomava conta da parte do metal. Então ele tinha uma ligação muito forte ali. Então o retorno dele do Miária pode ter influenciado essa ideia. Vamos trazer de volta. O que sobrou? Sobrou alguma coisa, né? É, quem ainda sabe... Ainda mais pelo fato de ter visto a invasão frixiana em Mirrondin. Ele viu o que aconteceu com Mirrondin e ele falou, pô, frixianos estão voltando, então vamos trazer o flagelo dos frixianos de volta, né? A importância é, como você falou, o Bons Ventos, não só pelo valor nostálgico, ele como arma é muito importante, né? Porque ele é um super demais. Veículo... Ele é um super veículo, ele viaja muito rápido. Então, assim, até para movimentação de tropas, ele é, assim, muito útil, né? E sim, tanto sim. Que na invasão flexiona... Como ele transplana, né? Ele pode aparecer em qualquer lugar do plano. Então, uh-huh. Tá em Benalha, transplana com a Altaria, Gemurá e assim por diante. Exatamente. Estratégico, né? Para posicionamento de tropas. Exatamente. E, cara, assim... aí a gente já pode entrar no detalhe do trailer, né? Que a gente viu aí o trailer, que o Carlier que narra o trailer. E no trailer ele fala que existe um mal muito poderoso sobre Dominaria e tal. E logicamente ele deve estar se referindo ao Benzelok, né? E o que é estranho é porque... uma coisa pior, a gente não sabe. Porque assim, o que a gente sabe do Carly é que ele saiu de Mirrodin, ele saiu em formas de... Ele saiu pra procurar formas de ajudar os frexianos... Ajudar os mirranianos lá e impedir a praga frexiana, né? Inclusive ele queria saber também se ele tinha deixado contaminação em algum outro lugar e tal. E agora a gente vê ele em Dominaria e assim... a gente não sabe se ele ainda tá nessa jornada, né? Assim, já sabe, a gente não sabe se ele tá tá focado lá em Mirrodin ainda, procurando resolver aquele problema, ou se ele vai trabalhar pra resolver esse lance aí de Dominaria, que provavelmente é a Cabala, né? A maior ameaça de Dominaria agora é a Cabala. E assim, a Joia, ela tá querendo recuperar os Bons Ventos, né? quem sabe seja, né, para usar como arma contra a Cabala, né? Pode ser também. Eu acredito que isso seja possível. Mas assim, a possibilidade de ser algo relacionado a Mihodin também é possível, né? Mihodin, pelo que eu entendi do lore de Mihodin, acabou, não existe mais Mihodin. Agora virou Nova Phyrexia. Agora é Nova Phyrexia. Mas assim, a gente tem informação já, Leandro, de que a resistência mihodiniana, ela não foi totalmente destruída. Assim, ainda tem pequenos focos de mihodinianos lá em Phyrexia, né? Leste Nord dominou a porcaria toda lá. Tipo, o plano mudou. É New Phyrexia, né? Os habitantes do plano agora são os phyrexianos. Os mihodinianos, eles estão ali, né, meio que sobrevivendo ali. Já tem informações disso já. Se não me engano, na lore de Teros, aí a gente teve um pequeno vislumbre disso aí. Né? Quando a Auspef sai de Teros, sai de New Phyrexia, vai pra Teros. E assim, o negócio lá, tipo, tá muito ruim, né? Phyrexia dominou, mas ainda não acabou, né? A história ainda não acabou. Sim, não, vai ter, ainda tem muito pano pra manga, né? Mas ali já é New Phyrexia. Uhum. Né? Não tem que acreditar que vão recuperar aquele plano, já foi. E pelo fato dele ter presenciado, até participado disso, né? Tava corrompido pelo óleo phyrexiano. Ele percebeu realmente o mal, que ali é um mal que pode se alastrar com todo o multiverso. Não é uma coisa ficar focada só ali em Mihodin. Se eles começarem a descobrir como levar isso para outros planos, então vai voltar como era antigamente, né? As Phyrexianas tentando invadir planos e planos para corromper. Perigoso, perigoso. Então resta saber aí, né? Quais são as intenções da Joy aí para... Qual é essa bons ventos aí? Qual vai ser o uso que ela vai... Importante é isso, o navio tem que voltar. Isso é o mais importante. Tem que voltar. A gente sabe no final da lore de Ixalan, não sei se você acompanhou a lore de Ixalan, mas o Jace, ele volta pra dominar e encontra com o Gideon, né? Inclusive encontra a Jaya também. Há quem acredite que o Jace, naquele momento, ele apareceu a bordo da Bons Ventos, né? A gente não sabe, mas, assim, o que, que você acha? Eu acho que seria muito interessante a gente ver uma nova tripulação do Bons Ventos aí, certo? Isso vai acontecer, claro, mas... Sim, acho que algumas cartas lendárias já mostram ali da tripulação do Bons Ventos. Exatamente. Tem um anjo lendário, como se fosse um custódio dos artefatos, né? Meio que parece que a Hannah, digamos assim, né? Porque a Hannah, ela tinha essa questão de tomar conta dos artefatos também. Tem um vampiro amaldiçoado, né? Que até o nome lembra um pouco a ideia do Crovax, né? O Crovax, pode crer. Então, tem até uma população, né? O Squid, imortal, lendário, Goblin, né? Que era um... Esqueci como é que chama quando os garotos que trabalham assim nos navios. Nabobo. Ele era cozinheiro. Isso. E era pior de tudo, ele era cozinheiro ainda, né? A tristeza de tudo. Mas, assim, tripulação a gente já tem e plano em altas fazendo parte da tripulação, né? Pode crer, né? Quem sabe aí os sentinelas, eles não acabem se apropriando aí do Bons Ventos aí. E, sei lá, assim, eu não sou desse do grupo que repudia completamente os sentinelas, tá ligado? Eu gosto da lore antiga, acho, porra, muito foda. Mas assim, eu também não fecho os olhos, sim, né, não viro a cara. Eu também gosto assim, em relação aos novos, eu não tenho. Eu conheço alguns que gostam de lore, dos antigos, né? Os antediluvianos, né? Esse povo muito arcaico, eles são muito assim, não. Se não for que nem os antigos, eles não gostam dos artigos antigos. Eles têm um pouco de preconceito, né? Essas coisas neo. É verdade. Não, eu gosto, eu achei uma sacada muito boa da Wizard de trazer os artigos dessa forma que todos pudessem acompanhar. Porque antigamente ninguém podia, cara. Só quem tinha acesso, só quem comprava os livros. Não vem pra cá esse tipo de material. É. Tinha que ficar caçando resumo fora. Era uma coisa terrível, cara. Era a verdade das trevas do lore. Só quem tinha uma maneira, um jeito de ter acesso, de ler. Tinha acesso ao conhecimento. Pode crer. Assim, eu fico na expectativa aí de ver os sentinelas usando a Bons Ventos aí como veículo. Acho que seria legal. Se bem que os sentinelas se desfizeram agora, né? E aí acho que a gente... Graças a Urza! Foi um... Quando eu vi elas sumindo, eu falei, cara, ótimo! Foi uma maneira para descentralizar ali dessa questão do sentinela. Foi uma coisa maravilhosa. E aí a gente pode entrar aí no outro núcleo, né? Na outra parte aí do episódio, que já culmina no segundo, que é o núcleo dos sentinelas, né? Bom, gente, acontece que a conversa com o Leandro, ela acabou durando mais do que eu esperava, então eu tive que dividir esse vídeo em duas partes, ok? Então, amanhã, ou mais tardar, depois de amanhã, eu vou estar postando a segunda parte da análise do episódio 1 e 2, certo? Vou estar dando continuação a esse vídeo aqui. E a gente vai falar sobre toda a parte dos sentinelas aí, né? Como se deu aí essa briga deles aí, a divisão das sentinelas e como tá a side quest aí do Gideon e a Liliana pra confrontar aí as forças da Cabala em Benalha, ok, gente? Muito obrigado mais uma vez por terem assistido esse vídeo. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e uma coisa importante: se vocês quiserem deixar dúvidas aí, né, perguntas sobre lore, perguntar pro Leandro, perguntar pra mim, pode deixar nos comentários que a gente responde no próximo programa, ok, gente? Links para você conferir o trabalho do Leandro lá na Liga Magic, certo? Os artigos dele vão estar aqui na descrição. Então, se você, além de um podcast, você curte uma leitura, vai lá e dá uma conferida nos artigos do Leandro, que vale muito a pena, o trabalho do cara é muito bom, certo, gente? Então, com isso a gente vai ficando por aqui e até a próxima, Planinautas. Valeu!